Primeira coisa, quando nós vivemos a ressurreição, nós vivemos pela fé, porque nada pode morrer, nada pode morrer. Essa é a primeira convicção de alguém que vivencia a ressurreição em Cristo Jesus. Nada pode morrer. Ah, mas o casamento não está... Mas olha, essas coisas, olha, não tem mais jeito. Não, para o Senhor, tudo, tudo pode ser transformado. Nada vai morrer. Não, está acabando coisa nenhuma, o Senhor vai operar. O que é do pecado, o que é fruto da desobediência, o que é fruto dos nossos erros, isso pode até acabar e tem que ir embora mesmo. Mas o que é de Deus não pode morrer. O diabo não toca, o diabo não destrói, o diabo não termina, porque eu creio na ressurreição. Eu creio que o Senhor faz sair lá das cinzas, o Senhor faz brotar lá de quando já não tem mais jeito. Ele faz restaurar todas as coisas. Irmão, esse é um princípio básico de fé. Se você quiser subir nessa plataforma aqui, você precisa ter convicção de que isso é sólido. Então você pisa e sobe. O que precisamos é de degraus sólidos. E esse degrau da ressurreição é o básico de tudo. E ele é sólido. Eu posso crer que nada vai morrer. Eu estava lendo algum livro, alguma reportagem, tinha uma ilustração... E então os pais estavam perto de um menino que havia salvado alguém. E para salvar aquela pessoa, ele teve que fazer alguma coisa muito difícil. Ele teve que exercer uma força muito grande. E não me lembro se tinha ali alguns detalhes sobre isso, mas ele conseguiu salvar aquela pessoa. E era impossível para uma criança fazer aquilo. Então os pais chegaram: meu filho, como você conseguiu? E alguém veio e disse: é porque não tinha um adulto do lado dele para dizer que ele não conseguia. A maioria das coisas da nossa vida são assim. Sempre aparece alguém para dizer: ah, não tem jeito não. Ah, isso aí não tem jeito não. Muito difícil. Falta de fé. Por que falta de fé? Porque os nossos olhos estão... Nós repetimos: cremos em Jesus, cremos. Creio que Ele ressuscitou, creio. Mas está tão difícil, não tem mais jeito. Como não tem jeito? Você crê na ressurreição? Creio. Uma das implicações de quem crê na ressurreição é que ele crê que todas as coisas podem renascer, podem se levantar, podem ser erguidas, podem ser reavivadas pelo Senhor. Então nos tornamos um mensageiro da ressurreição por onde andamos. Ora por mim, porque as coisas estão muito difíceis. É, meu irmão, o diabo tá furioso, meu irmão. É, ó, te cuida, meu irmão. Cala a boca, mensageiro do inferno. Você tem que ser um mensageiro da ressurreição. Irmão, venha cá, nós vamos orar e Deus vai levantar isso. Deus vai restaurar, eu creio. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Há muito crente hoje como aqueles discípulos. É, eu achava que Deus ia fazer. Eu achava que Jesus ia resgatar Israel. Eu achava que agora morreu. E é por isso que vivemos voltando para casa. Vamos para casa, né? Vão, Cleópatra, vão. Não quer fazer nada, né? Vão lá. Deve ter um pão lá em casa. Vamos ver, vamos pensar o que a gente vai fazer na vida, né? Sem rumo. O Senhor quer que nós, como cristãos verdadeiros, tenhamos a ressurreição como base da nossa vida. E uma das questões mais práticas e primárias da ressurreição como algo vivo dentro de nós é que nós nos tornamos mensageiros da vida. Tudo volta a reviver, tudo volta a nascer, tudo volta a se estabelecer, tudo é reavivado pelo Senhor. Irmão, nós corremos o risco de sair aqui. Amém. Boa palavra, né? E lá na primeira oportunidade você: é, não sei, né? Não sei. O Senhor quer uma igreja, um povo vibrante. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso. Quando começamos a estudar a palavra de Deus, nós começamos a gerar fé. Por isso a palavra do Senhor diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O primeiro ouvir é o ouvir logos, é a palavra, é aquele que lê. A fé vem por começar a ler, estudar e ouvir a palavra e repetir. E o ouvir pela palavra, essa já é a palavra rema. Na hora que o Espírito de Deus nos vê estudando a Bíblia, estudando a palavra, declarando: o Senhor pode, o Senhor vai fazer. Ele fala assim: opa, deixa eu colocar minha aliança ali, deixa eu me colocar ali do lado dele, porque ele está anunciando a nossa base de vida, que é a ressurreição, é vida. Então deixa eu ser com ele. E ele vem e começa a revelar, e a palavra logo se transforma em rema, em palavra viva para mim e para você. Irmão, não há cristianismo sem ressurreição. Não há vida cristã sem vivenciarmos a ressurreição de Jesus Cristo.